Olá, sejam bem-vindos ao 12º episódio do... Já tem 12 episódios? Não, não. Mas já é... São bué episódios. Ah, tudo bem, tudo bem. Ora, 12 episódios do Obrigado Internet. Eu sou o Gatinho, do Fernando Alvim, que escreveu isto. E cá estou eu mais uma vez com o Nuno Dias e o Pedro Paulos. Olá, bom, pessoal. Então, como é que é? Ora, olá, pessoal. Hoje conversamos com dois convidados. Há que dizer que a conversa boa onda... iria ser só com o Mário João Camolas, mas como acabei mesmo de entrevistar o Nelson Carvalheiro e estamos a gravar este podcast a seguir a um programa meu, aproveitamos o Nelson porque ele vive em Berlim e está cá. É fixe viver em Berlim, não é? É muito fixe termos uma pessoa de Berlim, no fundo. Ao menos não vive em Lisboa. Tornamos este programa internacional a partir de agora, não é? Temos convidados internacionais. Podes falar aos teus amigos em Berlim. É verdade. Eles... Berlim é fixe? Berlim é muito fixe. Berlim é uma cidade muito, muito trendy e muito rebeliosa. Não tem nada a ver com o resto da Alemanha. Por isso é que eu gosto de viver qual lá. Qual uma cidade detestável da Alemanha? Düsseldorf? Stuttgart. Estão aqueles engenheiros todos da Mercedes, têm o relvado cortadinho, direitinho. Aquilo não há barulho depois das 8 da noite. Mönchengladbach. Uma equipe. Esses engenheiros da Mercedes agora nem sequer esse ralvadinho já devem ter, com o escândalo da Volkswagen. Pois. Não é? Mas pelo visto são mais marcas, não é? Só sim, eu acho que é BMW também. Pois, mas é que eu estou a dizer que a Mercedes também, se calhar, vai. A tua moto não é BMW, se calhar. Não, a minha moto é japonesa. Mas isso... Ok. Gostas de asiáticas? Estou gostas de marcas asiáticas? Gosto de abelhas asiáticas, ok? Vespas. Okay. Nada contra. Bom, pronto, e acho que agora vim perguntar ao convidado. Vamos apresentar o Nelson. Que ele tem aqui um livro em cima da mesa. E ele podia explicar, por exemplo, que livro é este? Eu acho que o Camolas, no entanto, está a ficar ciumento com isto, porque ele ia ser o único convidado do podcast. Ia ser o grande programa dele. Estamos todos ciumentos, basicamente. Eu ganho um prémio com este, meu. Eu só tive uma ideia que nem sequer existe. Calma, não diga já o que é que é. Não diga já o que é. Queres guardar isto para mais Eu não conhecia o Camolas antes. Ele era uma pessoa sorridente, porque era no fundo grande momento. E eu devo começar também, me aconteceu isso recentemente. Eu fui capa da GQ. Foste? Se virem bem a GQ, quem foi capa foi o Marco. Porque tu apareces num cantinho. Verdade, é isso que aconteceu, não é? Foi o que aconteceu e por um pouco, eu não tinha o logo da GQ na minha cabeça. E se isso tinha... Foi por escassos centímetros. Sabe, podias ser todos os dias à rua com um logo tipo na cabeça. No fundo, eu podia dizer, pá, fui capa de GQ, mãe, fui, mas... Não fui, na verdade. Eu podia recusar e ir-me embora, assim. Oh, já não sou o primeiro. Sim. Eu também podia ter, quando eles me mostraram qual é o conceito da foto. Pronto. Mas eu sou um bom homem. Não fiquei com qualquer coisa. A tua mãe fica contente com isso, não está feliz? Acho que sim, deve ficar. Tem lá fotografias lá dentro. Estou bonito, curiosamente. Voltando ao livro que se chama Viagens pelas Receitas de Portugal, de Nelson Carvalho, uma pergunta. O que é que tu gostas mesmo de comer? Peixe português. É o que tu gostas mais. É o que tu gostas mais. Eu consigo, eu consigo mais. O que é que tu gostas mesmo de comer? Estou-me a rir porque apetecia-me dizer aquilo que tu estás a rir. Mas eu não vou dizer, não é? Desculpa, não estou a rir, estou a fazer mal. O problema é que se as pessoas tivessem aqui uma câmera, tu estás a rir porque sabes que eu ia dizer aquilo que tu querias que eu dissesse, mas não vou dizer. Não, vou dizer francesinha. Acho que curto mesmo comer é francesinha. Vocês foram comer juntos e tal, uma coisa em comum. Sim, suruba. Há aqui grupinhos. Há aqui grupinhos. Não, que ainda dá para saber, sou eu. Eu gosto de comer um bom peixe também, conversa, mas gosto... Uma pergunta simples. Gosto de comer francinha. Tá bem. E o Pepe, o que é que gosta de comer? Muita coisa. Olha, estive no Porto, foi semana passada que estive no Porto, comi uma sandwich de bochechas estufadas, muito boa. Não me lembro o nome do sítio. Bochechas? Repara, todos nós, falamos com intensidade. O que é que tu gostas? Qual é o teu prato favorito? Gosto imenso de polvo, onde existe polvo. Eu peço sempre polvo. Lagareiro, sim. Gosto de polvo, gosto de cabrito. Gostas de comida de conforto, lá está, não é? Eu hoje comi uma coisa espetacular. Que foi um prato russo, que era basicamente bife tártaro. Carne crua. Não era cozinhada. Bem, mas era espetacular. Fui ali num restaurante russo que há perto da Avenida da Liberdade, que é Stalizhnov. Se não é Stalizhnov. É Vladimir, se calhar. Não é Stalizhnov. É uma coisa assim. É perto disto. Bom, mas voltando a... E falta-nos perguntar o prato, Mário João. Ah, sim. Eu não sei. Choco frito, talvez. Também gosto perto da minha terra. Olha, gosto imenso de choco frito. Qual é o melhor sítio a... E isto é uma pergunta que... Eu acho que devia haver um programa, inclusivamente, que de uma vez por todas resolvesse esta dúvida, que é qual é o melhor sítio para comer choco frito? E como é que se resolvia isto? Com olhos vendados, não é? Como as francinhas, sim, que é? Sim, vamos decidir de uma vez por todas. As pessoas de olhos vendados comiam várias francinhas e davam a sua pontuação e ainda assinava. Pronto, ok. Ninguém sabia de onde é que aquilo era. E o mesmo em relação ao choco frito. Qual é o melhor sítio? Isso depende. Há vários, não é? Mas eu voto Léo. Pronto, há a versão do Léo do Petit, né? Pois há quem não goste. Há quem não goste, Léo? Há quem não goste, sim. Há quem prefira. O rei do choco frito. Uma vez encontrei... Os barcos. Uma vez encontrei... Isto, coisas que podem acontecer. Encontrei no eu penso que é no rei do choco frito. Ou seria o posto de choco frito. Não sei. Não faço ideia. Mas quem é que estava no restaurante? Uma imagem que não me irei esquecer tão cedo. Estava o Mourinho a comer choco frito. Faz sentido. Informal, não é? É de Setúbal, não é? Estava o Mourinho a comer choco frito e eu fiquei muito espantado. Não disse nada ao Mourinho. O Mourinho também não disse nada a mim. Mas conheceu. Mas, calma. No dia a seguir, no Correio da Manhã, havia uma pequena notícia social que era: Alvin encontra-se com Mourinho em Setúbal. Estão a tratar da tua transferência para o Chelsea. O que é que o Mourinho Eu fiquei espantado com a notícia, tipo, Alvin encontra-se com Mourinho. Correio da Manhã, não? Estava sim, Correio da Manhã. Estava muito bom. É o melhor. Estava muito bom. Bom, mas tu disseste que gostavas de peixe, mas há algum prato especial que te tire do sério? Para mim, uma coisa simples, como eu falo no livro, um simples peixe grelhado, ou uma sardinha, ou mesmo um polvo, como estávamos a falar, ou então mesmo marisco grelhado, o que nós já temos já é tão bom que ainda estar a mexer mais só estraga. Por isso, o mais simples é só meter sal na brasa e está feito. É só isso. Tu sabes cozinhar alguma coisa de jeito? Eu não sei. Quem cozinha lá em casa sou eu, tudo. Ele é casado com uma alemã. Há vantagens em ter uma mulher alemã, para ver se nós ficamos motivados com isso. Cispos. Não é? Quais são as vantagens? Maravilhos. O quê? Nuno, já tiveste alguma... Espera aí. Que história é essa? Não. Oh, Dias. Eu só tive com uma placa. Já está a falar do... Tiveste com uma placa? Já. E quais são as vantagens? Tenho um peito avantajado. Enfim, isso é alta diferença cultural. Isso é alta diferença cultural entre as placas e os portugueses. Não me lembro. Cá não há. A tua cara triste. O que é que queres que eu dissesse? Fiquei um bocado triste. Não, estava à espera demais. Então, com um peito avantajado, então tens imensas de pessoas dessas. Em todo lado, em Coimbra, Algarve, Minho. Ainda mais agora, porque antigamente não era assim tanto. Sim, agora. Isso é uma frase clássica das pessoas quando envelhecem. No meu tempo não era assim. Eram mais novas e depois vai crescendo. Por acaso, eu confesso que não ligo nada a seios. Silêncio perturbador. É verdade, não ligo. Oh, não. Gosto de um bom rabinho empinadinho. Isso gosto. Só mais. Um bom rabo empinado. Isso gosto. Acho que estamos a desviar-nos. Estamos a desviar-nos. Mas ele é que é casado com uma alemã. Explica lá mais coisas com o nosso convidado. Ok. Ele foi considerado. Foi considerado o blog, o melhor blog europeu em 2014 e o melhor blog do mundo. Em 2015. Mas o melhor blog é de viagens? Viagens, sim. Estão a ver? Afinal, entrevistamos pessoas que têm alguma coisa a ver com a internet. Pois é, Fernando. Tens que introduzir o convidado corretamente. Uau, não somos... Por causa disso. Claro, ganhamos aqui um belo convidado. O melhor blog de viagens do mundo, pessoal. O melhor blog de viagens... Inchem. Isto o Rodrigo Nogueira não consegue. Bom, mas nós temos, e vamos aproveitá-lo. Vamos espremê-lo até ao máximo. Tu viajas imenso. Sim, agora não tanto, porque tenho um trabalho com o livro e também tenho outras coisas para fazer no blog, mas se eu fosse atender a todos os pedidos que eu tenho, Viajava muito mais, por isso é que eu também queria. Mas tens muitos pedidos de pessoas que pedem para viajar? Sim, sim, de, como estávamos a falar há pouco, de hotéis ou destinos turísticos. Pagam-te? Sim, claro, eu não viajo sem ser pago, claro. Não só as viagens, mas tenho uma fee diária. Tens? Tenho, claro. Mas como é que conseguiste esse negócio? Então, eu sou autêntico. Se é um blog de referência, tem que... Eu conto histórias autênticas, verídicas, acerca do que é viajar pelo território através da gastronomia, e eu falo muito na primeira pessoa. E as pessoas gostam disso. Eu tenho 35 mil visitas por mês ao meu site, mais todo o meu social media. Eu fiz as contas, eu atinjo mensalmente cerca de 300 ou 400 mil pessoas por isso. O que é que vocês estão a pensar? Estão a pensar no mesmo que eu? Sem querer, tivemos alto convidado. Tivemos um convidado. Incrível, incrível. Espera aí. Os três estávamos a olhar, e eu, Pedro Paulo e o Nuno Dias, e eu aposto que o pensamento que é: vamos pedir a este gajo para fazer um post sobre este programa. Nós os três olharmos. Estávamos a olhar com os três da parte. Nossa comunicação. É que não foi nada falso da nossa parte, incrível, não. Mas eu... achas que podes fazer isso, Nelson? Ficamos a chover com os teus novos amigos. Obrigado, internet. As pessoas ainda não ouviram este programa. Lá pode-se comer, branco empinado. É verdade. Já agora, o teu negócio é este, para que as pessoas tenham uma noção. Tu vives apenas e só do teu blog. Em Portugal também há casos em que. Não de uma forma exclusiva, mas temos o blog da Pipoca Mais Doce, em que ela já vive muito bem do seu blog, não é? Se bem que os blogs são muito associados em Portugal aos mami blogs, não é? Que há muitos e eu tenho outro nome, eu chamo-nos blog Maria. É à revista Maria e aos blogs Maria. Sim, é um bocado, mas como é que... Por exemplo, de viagem em Portugal não há. Não está muito em alguns, há alguns. Mas quer dizer, acho que não dão dinheiro ainda. Quer dizer, como eu digo, eu faço o meu trabalho e eu conto as minhas histórias do território e sou destacado por isso. Há outras pessoas que fazem, usam outras técnicas, fazem reprints de press releases, fazem os tais que o outro rapaz estava a telefonar a perguntar, que são pagas para fazer posts, independentemente se gostaram daquilo ou não. Então há ali uma certa ambição e um certo pretenciosismo em querer estar nesta crista, que depois deturpa tudo o que se faz no blog. E é uma coisa que eu me recuso a fazer plenamente. Prefiro não viajar e não ir ao sítio e escrever só aquilo que eu faço. Só curtir a vida. Não é? Curtes a vida como curtir, ela realmente é. É curtir, tenho dito, mas... Não, mas... fazer as coisas que gostas. Não, sim, sim, sim. Estou a dizer. Mas isso é o lema do programa. Onde é que tu curtiste muito a vida? Onde é que foi? Onde é que curtiste muito a vida? Na Associação Académica em Coimbra. Foi onde conheceu, não é? É curioso, eu estive a passar música em Coimbra há uma semana atrás e antes de passar música eu tive que ficar em cativeiro no bar académico que toda a gente conhece, não é? Pai, de repente eu estava ali sozinho, no bar académico às 2 da manhã. Isto passam por aqui. Naquele dia tinha passado Disse Milk, que em média, numa quinta-feira, era uma quinta-feira que eu ia passar música, em média 3 mil pessoas passam por ali, não é? Pois. Pai, de repente aquele bar histórico, eu estava ali sozinho, como um cão. Não, era para passar a música, era só subir. E tiveste a olhar para o teu reflexo assim, a pensar, estou mesmo sozinho. Aí olhei eu aqui sozinho. Sozinho abandonado. Será que te parece muito bêbado? É verdade, sobretudo, que Coimbra é uma cidade que realmente vive muito dos estudantes. Sim, não, de tal ainda... modo que aquilo no verão é um bocado estranho. Então, Coimbra tem 170, quase 200 mil pessoas, dos quais 30 ou 40 ou quase 50 mil é uma população flutuante de estudantes todos os anos, não é? Se as faculdades fechassem em Coimbra, sim, seria uma tragédia. Sim, por isso é que investir numa casa em Coimbra é o melhor negócio que tu podes ter, porque aquilo tem sempre estudantes. Por causa dos alunos. É que tens sempre a casa alugada o dia inteiro. Fazer Airbnb. Estes cafezitos assim pequenitos, onde a malta vai estudar e destas refeições rápidas, também estão cheios. Tu tiraste o curso? Claro, pá, que tirei. Eu sou engenheiro de materiais. És da Académica? Eu sou da Académica. Eu joguei rugby pela Académica. Quem é o treinador da Académica, então? Muito rápido. Era o José Vitello. O José Vitello. Foi despedido. Despedido agora. E agora é um novo. Desculpa, Nelson. Eu às vezes entusiasmo-me com futebol. Sim, sim, sim. Porque agora mesmo também o Benfica empatou, por isso. Nem sabia que estava a perder. Não sabia que estava a perder. Pronto, é esta informação desnecessária que o Nuno Dias pode partilhar com todas as pessoas. Isso é informação totalmente desnecessária. Eu sei, mas sabes. Olha, tive uma ideia. Vamos apresentar o outro convidado. Vamos. Porque também tem a ver com comida. Deixa-me apresentar. Posso ficar mais um bocadinho? Posso. E não vamos dizer o que é no nosso blog e eles ficaram com mais interesse em ti, o Nuno e o Pedro. Sim. Vamos dizer, não vamos dizer o que é que ele está a apresentar. Eu introduzo e ele conta a ideia, porque as pessoas vão reconhecer a ideia de algum lado. Assim, vocês provavelmente não sabem quem é o Mário João Camolas, não é? Vocês estão-se a questionar quem é que é o Mário João Camolas. Tu estás a partir do princípio também que as pessoas ouvem isto de forma fiel. Que não, mas eu espero que sim. Pronto, vocês ouviram o episódio do Bruno Aleixo, da malta do Bruno Aleixo, também a malta de Coimbra. Sim. Vocês vão Coimbra reconhecer tem alta neste programa, uma ideia que é o Molhangas. Sim. Que eu disse que um amigo meu tinha inventado. Então, o Mário João Camolas é esse meu amigo. Sou eu. Nós hoje trouxemos o Mário João Camolas, portanto, a pessoa que teve mais votos na nossa... Fizemos quase uma votação. Foi quase unânime. Foi unânime, só um pai e uma pessoa que... A tua ideia foi considerada a mais absurda, sim. A dos Chilos. A da discoteca, o pessoal gostou. Uh-huh. Qual era a outra? Era a da discoteca. Era a aspiração central da cidade. Estava mais barato. Espera lá. A Violança Chamas do Santo. Sim. Havia o silo, portanto, para os convidados que queriam jantar. Aham. E depois portanto, o bar onde descontava na tarifa diária do hotel. E a ideia vencedora, entre aspas, é do amigo do PP, e nós hoje trouxemos o amigo do PP, portanto, que é o Mário João Camolas. Portanto, tu tens mesmo um restaurante que se chama Molhancas? Não. Nós vamos fazer um crowdfunding com este podcast. Tu tens uma garagem, prédios com garagens em baixo. Era espetacular, mas infelizmente... Mas, por acaso, portanto, a ideia era... A ideia é essa. Deixa eu contar. Isso é muito simples. Eu gosto muito de molhos, não é? Ah. E às vezes estava tipo a comer um bife, mas gostava mais de comer o molho, em vez do bife. Agora, assim, como é que eu vejo só o molho? Não decido comer o bife. Sim. Eu estive no seguimento de uma... Também de uma coisa que existia nos bailes antigamente, que era... Havia as bifanas no pão. E as pessoas não tinham dinheiro, compravam só o pão com o molho. Sem a carne. Isto era um negócio. Isto já tem história para abrir o restaurante. Atenção, já está aqui a história para contar. O que é que tu fazes? És gestor? Não, sou técnico de museologia. Bem animado. Dizer, trabalho no Castelo de São Jorge. Trabalhas? Bem animado. É assombrado? Não. Não é? Só por turista. Gostava de contar uma coisa. Não existem fantasmas. Não sei se... Eu sou a única pessoa que não acredito. Tu tens a idade que tens e não acreditas em fantasmas. Desculpa lá, se não acreditas em fantasmas, compra lá aquela casa ali em Carcavelos, que ninguém compra. Qual? Sim, ali junto à praia. Exatamente. Ninguém compra essa casa. Está sempre lá à venda, ninguém compra a casa. Até para aí umas 10 hipotecas em cima. Sim, sim. Ninguém compra, está completamente assombrada. Os próprios fantasmas têm outros fantasmas que os assombram. Que é chamado duplo fantasma. Scooby-Dooby-Doo. É o pessoal que comprava a bifana com molho. Sim, é possível. Então, a ideia basicamente era ter um restaurante em que só servisse o molho das comidas fixe. Tipo, só... O molho das amêijoas, como alguém que fez num comentário lá no eu acho que a ideia é boa. Isto era uma subsidiária dos sítios onde o Nelson vai. Olha, é um bocadinho... Eles vendiam só... Olha, é um bocadinho como é o conceito das delícias do mar. Que é, tu pensas que estás a comer um marisco, mas na verdade estás a comer fermento. Esta é a melhor parte. O molho é a melhor parte. Havia uma história bem da má sobre as delícias do mar. Diziam que era qualquer coisa do golfinho. Havia uma piada muito amassa. O quê? O quê? Eu vi os putos dizer que aquilo era... Tipo, a tua cara. É melhor não contar o resto porque é jabardo. Reparem só, o que as delícias do mar são feitas de quê? É o contraplacado do mar. É os restos. É tipo triturado. Peixe e coisas assim. Não sei se é os restos. Mas tu não curtes? Portugal. Eu não curto. Delícias do mar? Não. São delícias do mar. Ninguém sabe o que é. Mas Portugal é o país onde se vendem mais delícias do mar da Europa, seguramente. Mas é... É o país da Europa onde se vendem mais delícias do mar. Mas é também, obviamente, mas sim, é uma tendência dos anos 80, mas isso aparece nessa fase. É um status. E agora é por causa do sushi chinês também, não é? O sushi chinês. Que era o restaurante chinês e mudou para o japonês, é o sushi chinês. É verdade, não é? Eles metem sempre coisas mais baratas das peças. Cozinha de fusão. Com delícias do mar e coisa assim, que é para estar... O pessoal pensa que está a comer à grande, mas está a comer só coisas baratas. Vocês ainda se lembram dos primeiros japoneses que existiram em Portugal? Como é que eram? Os das rampinhas. Que havia rampas. Eu lembro. Havia um no bairro alto, assim. Sim, havia. E não era muito bom, por acaso, do bairro alto. Nunca eram bons. Havia uns corredores. Era assim. Bem, sim, há filme. Conhece um corredor onde passava a comida e então os corredores. Um pratinho. Sim. Nós, se calhar, não estamos a dizer bem o nome, não é? Rampinhas. Era bem rampinhas, não era? Uma passadeira rolante. Era uma passadeira rolante, exato. Era isso que era. Uma passadeira rolante com a comida. E depois aquilo passava. Uma rampa é uma cena de desnível. Mas não vi o que disse, foi para os... Pelo pausa que disse, ele tem uma rampa para a boca. Não, para sair e para entrar tem uma rampa. Para sair e para entrar tem uma rampa, de certeza, não é? Senão como é que aquilo sobe? Não é? Ele mete lá em cima. Aquilo é sempre plano. Bom, já agora, uma pergunta que ainda não fizemos aos convidados e fazemos aos dois, ao Nelson e ao Camolas, que é: o que é que vocês gostam de ver na internet? O que é que vos faz perder o vosso precioso tempo na internet? Top 3 de coisas que vocês levaríamos a dizer obrigado à internet. Vou fazer a pergunta de outra forma. Para além de pornografia, o que é que gostam de ver na internet? Eu gosto de pornografia de fotografia. Verdade, de fotografia. De fotografia, sim. Food porn. De gastronomia também. E depois miro, como quem diz, ando sempre à coca dos outros blogs, ver o que é que eles estão a fazer. E isso traz muita informação para mim. Andar à coca, e agora 1.001 pessoas ficaram super felizes de ouvir essa expressão no podcast, andar à coca. Cagaraçolas, de facto. Ah, pessoal, hoje estou meio animado, mandei alta piada e vocês estão todos contra mim. Não, eu vou-me embora, desculpa. Opa, não, desculpa. Não, eu peço desculpa, mandei, estás bem animado. E o Mário, o que é que ele gosta? O que é que o Mário gosta? E tu? Eu, desde que descobri o Reddit, fiquei um bocado a depender desse filtro da internet. Eu vou ao Reddit também. Subreddit. Eu já estou, acho que não faço pós-Reddit. Estás a escavacar o Reddit. Já vou para aí há 5 anos ao Reddit. Ao princípio era, isto é a melhor cena do mundo. Pá, mas vais descobrindo sempre que novos Reddit, sabes um fórum com subfóruns. É tipo um fórum que tem vários... Imagina o IRC, tinha vários canais. Sim. O Reddit também tem vários... canais que se chamam subreddits, que é cada um por um assunto, só que são posts. Pensa num assunto, há um tópico sobre esse assunto. Sim. Mas há um tópico geral, que é que eles chamam a página da frente, ou a front page da internet. Como se fosse o canal. Há uma história até famosa em Portugal que aconteceu no Fórum Português, daquela pessoa que estava a pedir dinheiro, que vivia na rua e depois foi descoberto, portanto era tipo um investidor ou um gajo que investia em startups, mas correram mal. Sim. E basicamente descobriram-lhe a careca. Nesse Reddit português, ele andava a pedir dinheiro, dizia que não tinha sítio para viver, não tinha trabalho, e portanto os utilizadores daquilo descobriram basicamente a careca. Até aquilo tem vários canais, estás a ver? Tipo um por cada assunto, e depois tem um total, onde vês tudo. E as coisas, aquilo é conhecido por ser a front page da internet, é um como o Mário estava a dizer, internet, para as coisas ficarem lá primeiro. E agora quando fores ver o que é, vais ver o que é que são as notícias que aparecem primeiro lá. Aparecem? Yeah. Primeiro lá. Sim. E tem muita pornografia também. Há também coisas de mulheres nuas e lá não sei o quê. Também. Verdade. Pá, há tudo. Há o que quiser. Se tu carregas em all, e vês as coisas estão... Por exemplo, aquele tem um canal que é o tudo, que aparecem todos. E aparece... E podes votar no topo está muitas vezes... Está muitas vezes mulheres nuas. É aquilo lá para ir para cima e para baixo. Dá para votar, eu não gosto. É como tudo. E aquilo tem, por exemplo, é como tudo. O Ask Reddit... Desculpem, é que eu estou bem disposto. Essas duas boas piadas, né? E vocês estão todos mal, anda comigo, pessoal. E aquilo tem tipo. Especialmente o Fernando Alvim. Estás com bastante graça, não? Aquilo tem o Ask Me Anything, que foi, já teve lá o Obama, que fazia. Que é basicamente os usuários podem fazer perguntas a uma celebridade ou a uma pessoa que faz alguma coisa diferente. E ela responde desta forma. Há muitas vendas que se encontram lá também, fazem tipo encontros no Twitter, também fazem encontros no Reddit para explicarem o. Para darem a conhecer um novo álbum ou qualquer coisa, um Q&A, portanto, questions and answers. Depois é um site paralelo que é o Imgur, depende. Que faz o hosting. Faz o hosting imagens. De imagens e depois tem comentários muito engraçados. Eu passo muito tempo aí a ver essas imagens e esses comentários. Mas hoje conheci. Sim, diz. Diz tu. Não, diz tu. Não, diz tu. Sou doutor. Não, hoje conheci qualquer do. Sou engenheiro. Não. O que eu conheci, hoje conheci o programa, que agora não sei como é que se chama, não, peço desculpa por isso, mas depois na próxima edição posso, se vocês me lembrarem, eu trago. Bom, e esse programa basicamente faz aquilo que já toda a gente fez, que os gatos dentro já fizeram, que eu próprio agora vou fazer um bocado na RTP Memória, que é pegar em imagens de coisas que aconteceram. Sim. E de coisas que aconteceram, de pessoas anónimas. Neste caso era a imagem de um miúdo com um carrinho. Que ia por uma ribanceira abaixo, depois que ia. A coisa mais normal do mundo, mas o que tornava diferenciador aquele momento eram os comentários do comentador que via aquilo que o observador normal não via, não é? Quem é que o tinha empurrado? Quem é que foi a mão? Não. E esse programa, para além do mérito que tinha desse apresentador, que era bastante engraçado, tinha uma outra coisa que se chamava Redemption. E o que era? Seu Tosh. Ah, se calhar é. Bem, que ele levava lá as pessoas que eram os protagonistas principais do momento. E as pessoas iam lá explicar o que é que tinha acontecido. Eu tenho um momento, seria histórico, se eu conseguisse tirar daquela cassete beta. Sim. Jesus. Beta, se alguém tiver um vídeo beta, eu agradeço. Sim, se tiverem um vídeo beta. Eu tenho o maior choque carrinhos de choque da história. Tenho isso gravado. Em 1987, em Palmela, nas festas das vindimas. Só que está preso numa cassete beta. Eu não consigo tirar lá o vídeo. Mas tens vídeo beta? Tenho, mas está estragado. Okay. Mas portanto, podemos fazer um apelo, podemos fazer um apelo neste podcast. É o maior choque, carrinho de choque. Podemos fazer um apelo a este podcast para nos arranjarem um vídeo beta para nós sacarmos as imagens. Sim, prometemos melhorar a vossa vida com este choque. Se calhar aqui na RTP não há isso. Vai dar muito sítio na internet. É verdade. Nós, de resto, vamos fazer um passatempo com o meu livro, que se chama Viagens pelas Receitas de Portugal. O livro não é meu, é do convidado Nelson Carvalheiro. Amarfanhamos o... É assim que funciona na internet. Fernando Alving acabou de amarfanhar. Nelson Carvalheiro, a.k.a. Eu estou a oferecer o teu livro. E porquê? Porque reparei que os outros podcasts que existem não fazem passatempos. O nosso é o primeiro podcast que faz passatempo. Agora podem imitar. Agora podem imitar. Imitem! Estás a ouvir, Rodrigo? Vá lá, Néspera. Estás a ver, Unas? Incha! Sim, e nós não temos qualquer patrocinador. Ó, António, então, e tu? Imagina. Por acaso devíamos. Não há muita gente, estás a ver? Não há muita gente que nós possamos dizer. O que é que nós vamos fazer? Vamos oferecer o livro do Nelson Carvalheiro, que é lindíssimo. Podemos até depois colocar algumas imagens no. No... Sim. Nossas, em nuas, no meio do livro. Não dirá isso, mas a verdade é que vamos oferecer a quem nos enviar uma descrição imaginativa de uma cidade imaginária. É isso. Não vale ler as cidades imaginárias do Donald Calvin. Olha, tenho esse livro. Belo livro, de resto. As cidades imaginárias do... Vão sair daqui, amigos, estes dois. Portanto, basicamente, o que é que vocês têm que fazer é enviar uma descrição de uma cidade imaginária para o nosso correio de que tenham eventualmente visitado. O correio é... Correio do Obrigado Internet @gmail.com. Correio do Obrigado Internet @gmail.com é este o endereço. Devem enviar as vossas participações até ao final da próxima semana. Isto quer dizer. Isto quer dizer. Até ao final da próxima semana. Até 9 de outubro. Desculpa, é que vão existir pessoas que vão ouvir isto em dezembro e até ao final da próxima semana. Ainda pode. Ainda vão concorrer. Não até é? 9 de outubro. Até... Se for fora da data, tem que mandar. Até ao próximo episódio. Portanto, este episódio ainda sai esta semana. Este episódio sai amanhã. Então é tipo. Alguém que sabe o que se vocês estiverem a ouvir isto, sim, basicamente. Dia 10 de outubro, tem até dia 10 de outubro para mandar. Ainda são muitos dias. Portanto. Menos se estiverem a ouvir depois. Se estiverem a ouvir depois, atenção. Podem mandar a mesma para nós lermos para ficarmos contentes. Não queremos ser acusados de sexismo, mas os homens têm que de facto enviar essa descrição da cidade imaginária. As mulheres, basta enviar uma foto. Uma foto descascada. Descascada e, mas só para o meu e-mail. O meu e-mail é o nunofilipedias@gmail.com, ok? Pois estou a imaginar no dia a seguir, nós com uma parede. Dia 11 de outubro, estamos nós com uma parede com foto das mulheres nuas e frases. E a tentar escolher uma, estás a ver? Toda a gente sabe que eu sou um sex symbol. Não, isto não é justo. Não é justo. É a mesma regra. Por mais que os homens também podem mandar fotos nus. Podem mandar. Mandem todos para o Pedro Paulos. Mandem para o correio. Pedro Paulos, a rua. Enfim. Bom, obrigado. Sim. Não, diz lá agora, mandei uma frase. Nós temos que seguir em frente com este programa. Já agora vamos ficar com estes dois convidados. O Nelson ia só ficar 10 minutos e acaba por ficar até o final. Já se lixou, já se lixou. Vamos aproveitar também, são mais 10 minutos, Nelson. Sim, bem fica. E aproveitamos para que tu comentes, de certa forma, os virais da semana. Vamos comentar todos. Há um escândalo da semana passada, entenda-se. Há um escândalo com o David Cameron, com um porco. A internet rebentou com memes. Com memes, a propósito disso. Não se pronuncia memes? Memes ou memes? É memes. Desculpem. Vamos gravar novamente isto, como há duas semanas atrás, com o nome de uma atriz famosa. Pois foi, eu disse mal. Depois de gravar. Não, mas eu assumo, eu disse memes, mas é memes. É memes, ok. É mesmo assim. Bom, a internet também então com memes, tudo a propósito de um suposto ato de sexual de Dave Cameron com um porco. Ao que tudo indica, Cameron meteu os testículos, possivelmente também o pénis, não estou a ver só meter meteu o pénis e testículos na boca de um porco. De um porco. Bem, um porco morto. O porco estava morto, não é? Desculpem. Desculpem, hoje estou mesmo a dar tudo, porque estou mesmo bem disposto. Está imparável. Portanto, aqui a imagem é grotesca. Cameron mete grotesca. O pénis e os testículos na boca do porco. Um porco estava morto. Estava falecido. Mas a minha pergunta é, porquê é que só agora é que chega esta informação? E, além disso, o Cameron... Na altura que fez isso, acho que tinha idade para meter o pênis. Eu gostava de era para ter 16 anos e ter tido a oportunidade de meter o pênis. Era daqueles rituais idiotas que se fazem na entrar nas faculdades. Assim, é quase como uma praxe. É. Sim, os República. Illuminati Teen, estás a ver? Oi, oi, oi. No fundo, quem é que já não fez isso? Quem é que já não fez isso? Por acaso, aqui, se calhar, também não está aqui ninguém. Cenas aqueles rituais estúpidos, não sei. Eu nunca fiz com porco. Eu fui praxado, eu sou a favor da praxe. Fizeste o rasganço? Fiz o rasganço, fiz tudo, eu sou todo académico. O que é que é o rasganço? O rasganço? A capa. O que é o rasganço? Ah, ok, já sei. É a capa. Da capa não, do fato, a capa nunca se rasga. Tudo. Olha, o rasganço... Menos a capa. Os homens têm que correr nus, quase todos, não é? Sim. Mas as mulheres não. Quer dizer, que depende. Mas nenhum de vocês ainda chegou a primeiro-ministro também? Onde é que andou o Passos Coelho? Mas olha, o que tu estás a dizer... É uma coisa que eu vaticino que vai acontecer nos próximos tempos, que é com o domínio da internet, em que tudo é gravado, em que tu tens uma vida com muitas coisas que sei lá, coisas que eu fiz na adolescência, sim, se fosse na época do YouTube, agora estavam gravadas e tipo, olha, óbvio. Segredo, não é? Sim, são coisas que praticaram ali. Agora não, vai ficar tudo gravado e vai-te perseguir o resto da vida. Uhum. Não é? Senhor deputado, estou no dia 26. Estou aqui. Uma foto sua no 24 horas, a correr atrás de um pónei. A história funciona, quer dizer, agora andamos em arquivos a procurar informação. Pá, este rei. Pois. Neste caso, não, agora é um vídeo. Olha, toma lá. Aliás, havia uma coisa que estava muito conotada com os livros, que era, os livros há uns anos atrás, era uma coisa que era entendida como uma coisa muito, muito, muito importante, porque tinha isso, olha que tu não vais, isto vai-te perseguir para o resto da vida, tu vê lá o que é que vais fazer. Agora não, tudo é eterno. Porquê? Uhum. Porque era a grande coisa que a não ser que haja o grande apagão de 2050 em que os servidores vão todos abaixo e apaga a informação de tarde. Sim, mas alguém tem aquilo gravado no CD e já foste outra vez, não é? Nunca se sabe. Hã? Ou então o pessoal começa a ser boa onda e a não ligar essas coisas. Não, bebê, e é toda vai a gente usado ou mal, vai ser usado. É tudo fixe. Eu acho que da altura vai acontecer isso mesmo. Mas, que é esse tipo de coisas nem sequer vai contar. Que, tipo, já vi isto, já aconteceu toda a gente. Já vimos a pila toda a gente e o pessoal ainda está preocupado com isso. Não vi a pila de ninguém. Quem é que se lembra ainda do vídeo da Paris Hilton? Eu vi da Kim Kardashian. Mas ficou para a história. Seja, vi da Kim ficou para a história. Mas quando ela, um dia que ela venha a falecer, quando fizeram o óbito. Aí houve aquele ano em que apareceu o vídeo. Eu vi da Kim Vamos Kardashian. Recordá-lo. Sim. Vamos recordar hoje no Telejornal. José Alberto Carvalho com a sua. Vamos então recordar o vídeo de Paris Hilton. Era o da Kim Kardashian. Foram imagens de pornografia com Paris Hilton. A TVI sabe também que há um outro filme. Vamos vê-lo. Esta canzana com Paris Hilton aqui no Telejornal da TVI, caro telespectador. Justiça de Sousa. Só uma música triste. Foi uma ótima canzana. Estava aqui a ver, José Alberto. A pornografia dos anos 20 atualmente é vista como uma coisa quase artística, não é? E quem sabe se no futuro isto também não vai ser. É verdade, é. É bem visto. Portanto, é podes linkar a tua cassete. Eu gostava de dar o meu apoio ao David Cameron. Dar-lhe um apoio de solidariedade. Um abraço. No fundo, eu penso sempre... quando vejo estas notícias, penso sempre deste modo que é... Isto podia-me ter acontecido a mim? Podia. Mas tu eras capaz de meter a... Mas isto teve mais impacto do Black Mirror. Mesmo que fosse ritual ou não... Sei lá, eu acho que não. Mas é um pênis num porco. Vocês não viram o Black Mirror? O Black Mirror... O primeiro episódio de todos... Tem muito a ver com esta história. Sim, muito a ver com esta história. Com isto. Mas ainda mais agressivo é pior, que isto. É pior. Eu, quando vi o Charlie Broker, quem não viu, procura essa série. É assim. Isso é terror? Não, é uma espécie de futuro distópico. Exatamente. Com, assim, com situações. Todos os episódios são plausível, uma história sozinha. Como mulhangas. Plausível, mas. Plausível como mulhangas. Ora, uma outra boa novidade é que Lisboa vai receber o Web Summit em novembro de 2016. Esta é a boa novidade. A má novidade é que os bilhetes custam entre 500 e 5 mil euros. 5 mil euros dá para fazer sexo com a Paris Hilton. Olhem, arranja os bilhetes. Pois, a verdade, e isso posso assegurar, é que me enviaram já um e-mail. Um e-mail a propósito disto. É verdade, é verdade, é verdade. Eles querem que gravemos lá um episódio. Era fixe, meu. Querem, de certeza. Querem. O que nós podemos fazer é justamente isso, é fazermos uma missão em direto lá. Sentamos lá numa cadeira e gravamos. E já não saímos de lá para os outros dias. Temos no primeiro dia. Mas qual é a diferença entre os 500 e os 5 mil? Qual será a diferença? Acho que deve ser isso. O 5 mil dá direto à Paris Hilton. Só pode ser. Só pode tocar. Não, o 5 mil, tipo, ficas sentado ao pé do pessoal das grandes empresas, se calhar. Ah, ficas ao colo do Bill Gates. Ficas sempre tocar de Bill Gates. Sim, é verdade. E tens o Bill Gates vem? Não. Ah, é para tu dizer só como assim, o tipo famoso da tecnologia genérico. Mas por acaso é curioso que isto pode ser de facto um grande acontecimento e as pessoas nos próximos 3 anos vai estar. Tu vens? O summit da Monocle também foi. Que foi aqui no Ritz, também foram 1,000 ou 1,500 euros por pessoa. Foi onde? Não, no Ritz. Foi quando? No outro dia. Foi no outro dia? Foi um mês? Foi há uns meses. Dois ou três ou quatro meses. A reunião da Monocle. Disseram uma coisa sobre a Monocle, que era... Está apaixonada por Portugal. Não, fala sempre Portugal porque aqui é onde é mais vendida. É um dos países onde é mais vendido. Por isso que eles têm sempre... E vejo que também é no vosso país. Olha aqui em Aveiro. Disseram-me isto. Uma pessoa que compra sentido, Monocle. Na verdade, eu próprio é? já fui citado. Não. A Monocle dizia o conhecido entertainer e humorista. Bué engraçado, dizia a Monocle. Já agora... falar em coisas que não são engraçadas. Sim, coisas que não são engraçadas. A próxima notícia não é muito engraçada. Não, é que um tipo que pediu a namorada em casamento depois dela falecer. Como é que e anuncia no Facebook. Portanto, Josh e Abigail eram namorados. Ela tinha 22, ele tinha 22 e ela 18, mas a rapariga morreu prematuramente. E no dia do funeral, o inglês, em frente aos pais dela, aos sogros, pediu a amada em casamento e anunciou no Facebook. Portanto, isto é a nossa parte. E ela não respondeu. Acho que isto, ela. Viste estar morta, não respondeu. Claro. Tem sentido. Nós temos um caso também um bocadinho parecido com este, que é o do Hugo Vieira, um jogador de futebol português que joga no Partizan, que a namorada dele morreu de cancro. Sério que isto a Costa vai para este lado? Não, eu estou a dizer porque. Pronto, é um bocado estranho. E ele também relembra-se e relembra todos os posts sobre ela. Portanto, isto é um bocado a parte mais séria do programa. Agora podemos falar outra vez mais. Já tivemos esta conversa no último episódio sobre a morte no Facebook. Sim. Pronto, vamos passar à próxima. O nosso código quando está quando é repetido. Temos quantas mais? Por acaso, eu tenho uma. Deixa-me introduzir esta. Esta já agora foi um ouvinte, o Francisco Correia. Sim. Que deu, que há um artigo na Maria, que não está aqui na Folha, portanto é fixe, vai ser tudo novidade. Há um artigo na Maria que é o Nudes com Classe. Está na Maria. Não. Nudes com Classe. Então, há várias coisas que tu tens de fazer para teres nudes com classe. Com classe. Ou seja, é fã de tirar fotos nua? Ninguém a condena. Mas saiba fazê-lo com todo o erotismo e elegância. Ui. O seu parceiro, e parceiro está mal escrito, não estou a gozar, APRceiro, vai adorar a ousadia e pedir mais selfies e mais selfies. Tome nota. O pessoal que está aí em casa agora tem que tomar nota, porque isto é importante. Sim. Atenção ao cenário. Espelhos estão fora de questão. Fotografe-se entre as almofadas espalhadas pelo chão. Depois tem aqui outro título que é Confiança precisa-se. É o ingrediente principal para conseguir... essa foto sexy que o vai deixar de água na boca. Pois, luz certa. Isto é um boas dicas, atenção. Nem às escuras, nem às claras. Procure fotografar-se à média luz, estendida pelos cortinados com a luz que vem do exterior. Pois, foco no melhor. Evidencie o que o seu corpo tem de melhor. Mostre o decote. Foque-o no melhor. Mostre o decote ou o bumbum como eles merecem e o seu parceiro também. Como eles merecem o seu parceiro também. Bem, como eles merecem, o seu parceiro também. A revista Maria acabou de descer baixo na nossa consideração, não é? Pá, a revista Maria acabou de ganhar a internet, não é? A Maria. Uma vez fiz uma reportagem na revista Maria e, obviamente, que lhes perguntei sobre o consultório sentimental. Primeiro perguntei-lhes se aquilo era verdade ou era falso. Disseram-me que sim, que era verdade. E eu perguntei-lhes. Eles disseram, vou acreditar nas pessoas da revista Maria, disseram que é verdade. E eu disse, mas a grande maioria dos casos é... quais são os casos mais recorrentes? E ela disse que era uma pessoa do sexo feminino que tratava daquilo e ela disse que eram casos de mulheres com cães. Zoofilia na tua alma. Um partido que agora está a chegar à Assembleia contra crimes de zoofilia. Pensava que já fosse crime, não é? Eu acho que é crime. Já é crime, não é? Não, não é. Pelo visto, não é. Não é. Não é crime, então, mas é um... Estás a criticar essas pessoas porque... Não há lei, não há lei. Parece que era ilegal para quem não há lei. Não é crime, mas é meio chanfrado. É chanfrado. É totalmente chanfrado. Há o célebre mito urbano em todas as terras há uma gaja que foi ou com um cão ou que meteu a garrafa e fez vácuo. Em todas as terras há essa história. Mas há uma que é universal. Não digas gaja, não digas uma menina. Em todas as terras há uma mulher ou com uma garrafa. Não. Há um mito do Ricky Martin que não há. Com a cena da manteiga de amendoim, essa é fantástica. Mas isso é mito, isso é mito. E já foi desmentido pelo próprio Ricky Martin. Que ele também era a pessoa que queria desmentir. Eu tenho a impressão que isso foi na RAI e não foi com o Ricky na televisão italiana. E a miúda depois suicidou-se. Isso é tudo mentira, isso nunca aconteceu. É curioso. É como o Marilyn Manson, para tirar uma costela. Tem litros de coisas. Espera lá. Mas há aqui uma coisa que é: há um mito que é transversal e que todos os países ouvem. É como aquelas frases o João Pinto disse a minha vida estava à beira do abismo e eu dei um passo em frente. Esta frase é atribuída a vários jogadores de futebol em muitos lugares do mundo. Mas há uma... Não é exclusivo português. Aqui é tudo João Pinto e o João Pacheco, não é? Mas há um mito que eu vi à custa do Samuel Luria, o meu obrigado aqui ao Samuel Luria, que era o famoso mito que também era atribuído à Teresa Guilherme, à Fátima Lopes, do All You Need Is Love, em que a Teresa Guilherme supostamente perguntava ao homem, sem a mulher estar presente, qual tinha sido o último sítio onde eles tinham feito amor. E ela tinha dito que tinha na cozinha. Na cozinha. Mas isso aconteceu. Isso é uma entrevista na rua, na Bélgica. Ou em Berlim, ou assim, uma coisa do género. Estas imagens é um programa dos anos 70, nos Estados Unidos. Eu vi. Aliás, passei num programa de televisão. Okay. Foi o Uria que trouxe estas imagens. E aparece realmente a senhora a dizer que tinha sido sexo anal. Exatamente. Pronto, basicamente foi isso. A senhora disse de outra maneira, mas basicamente foi isso que aconteceu. Portanto, há alguns mitos que até foram verdade. Isto foi. Sim. Pronto, não interessa, mas era só. Era. Podes ir ao Reddit ver o Reddit dos mitos que são debunked, né? São coisas que são, no fundo, justificadas. Pois, e vão lá ver. O Reddit fogo, tem não é? Muita coisa para perder tempo. Tem tudo. Mas eu não tenho tempo nenhum. Aliás, não vais lá, não vais lá. Reddit, já falamos. Vamos para os outros dois virais, amiguinhos. Até porque estamos a ficar bastante longo. Estamos a bater na tecla. Bateu o recorde. Portanto, temos mais um que é as agressões de uma arruada em Espinho. Portanto, foi dos vídeos mais partilhados. Na última semana a TV teve mais de 4 mil partilhas. Uhum. Temos comentários fantásticos como faz parte da genética de esquerda provocar e insultar. Temos Dimas Conceição deem-lhes maioria e vão ver o Cavaco voltar à PIDE. Ricardo Vanderer. Eu adoro esta. Wanderer, Cavaco voltar à PIDE. Maravilhoso. Um doco de escuros dá dois murros quando o homem está a ser agarrado e dispersa-se na multidão. Outro, enquanto agarra o indivíduo e finge estar a acalmar as coisas, dá-lhe um pontapé nas costas e desaparece. O portuguesinho consegue ser a coisa mais triste, nojenta e cobarde que veio ao cimo da terra. Dá que pensar, portanto, é daqueles pensamentos. O Nuno José diz, era um coquetel em cima da coligação, depois de 4 anos de quantas furadas e tanto esforço e sofrimento que o povo passou para nada, ainda saem à rua para se recandidatarem. Era matá-los a todos. Era matá-los a todos. Calma aí, Rambo, temos o Rambo. E depois, aí, Ricardo Moreira, espanta-me de ser um vídeo da TVI e não dos vizinhos da CMTV. Bom, depois, uma notícia que seguramente não deixou ninguém indiferente, o passatempo iPhone 6S, na segunda-feira, dia 28 de setembro, uma página com o nome Vorten, passatempo iPhone 6S, já agora aqui um pequeno comentário para não só a moda da Vorten, como a moda de outras marcas que fazem trocadilhos com os nomes, não sei se já pararam. Não é só o Vorten de sempre. Agora há uma outra marca, qual é? Que faz também trocadilhos. É o Else. É o Incrível. É Incrível. É do mesmo grupo. Pois é, deve ser o mesmo publicitário. Não é o mesmo, porque aquele do Else é assim meio estranho. É muito estranho, não é? Bom, não interessa, mas o que dizíamos é que no dia 28 milhares de totós, segundo as instruções da página, partilharam uma foto da página em questão a comentarem na publicação com o iPhone que desejavam preto, prateado, branco. Enfim, estes passatempos entraram em voga. São ideais para sacar dados de pessoas, para mailing lists chatas de publicidade absolutamente idiota e encontrar no nosso círculo de amigos o pessoal mais naivo. Nenhuma marca ou loja, e isto é bom que as pessoas entendam, oferece nada a ninguém. Por isso, como diz o ditado, quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Não é? Põe. Pronto, e vamos para a última notícia. Portanto, é mais uma notícia relacionada também com o Facebook e aconteceu na semana passada na Austrália. O fazer unfriend ou apagar amigos no trabalho pode ser considerado tentativa de bullying. Isto é verdade. Acho que era um superior que apagou uma trabalhadora abaixo dele, e o Tribunal de Trabalho considerou a ação deste administrador como um ato de bullying e falta de controle emocional por parte dele. Portanto, lembrem-se bem, amigos, não é verdade, qualquer gesto hoje na internet pode ter repercussões incríveis, como esta. Chega ao final o 12º episódio do Obrigado Internet. Não se esqueçam de nos assinar no vosso agregador de podcasts de eleição, seja o iTunes, o Podcast Addict ou outro qualquer. Avaliem-nos muito no iTunes, sigam-nos no Facebook. Se tiverem alguma sugestão, enviem-nos para correiodoobrigadointernet@gmail.com. Não se esqueçam que fizemos um passatempo com um livro do nosso convidado Nelson Carvalheiro, que se chama Obrigado, Viagens Nelson, pelas Estreitas de Portugal. Se não o ganharem, podem comprá-lo. Ele não se importa com isso. Também dá, é verdade. Ou podemos fazer o Kickstarter para o Molhangas. Vamos começar agora o Kickstarter. Boa. Portanto, se o Bruno Aleixo conseguiu, por que não também o Molhangas conseguir? É verdade, é verdade. Já agora, Nelson, para as pessoas que ainda não viram o teu livro, como é que o podes descrever? O livro trata da maneira como os portugueses dizem eu amo-te através da gastronomia. A melhor definição seria impossível. Nelson, quero é uma trinca no lábio, não é? É verdade. O que é que tu vais fazer? O que é que tu vais fazer para em 2015 e 2016? Qual é o teu grande objetivo? Apenas seguir com o teu blog? Vais ter, sei lá, uma casa de pastéis de nata em Berlim? Já não dá para ser o melhor blog uma do mundo. Uma tarta de já é. O Molhangas, versão internacional. Ora, pensem nisso. O meu plano é só continuar a solidificar o que é o nelsoncavalheiro.com e o Nelson como um sítio de referência para quem gosta de viajar através da gastronomia. Seja ele em Portugal ou noutros países do mundo. E tu, Camolas? Eu? O que é que eu vou fazer este ano? Sim, o que é que vais continuar lá na museologia? Claro, visitas guiadas ao Castelo de São Jorge. É o que fazes a tua vida? Essencialmente. Eu faço parte do serviço educativo. Engatando-se de turistas a um ritmo diário, possivelmente. Não posso comentar sobre isso. Curiosamente, não comentamos aqui uma das notícias da semana, que é a conversa que vai com os tuk-tuks e alguém que eu chama sofro assim, com isso. Bem, mas há aqui uma coisa, já que está a ser feito em relação aos tuk-tuks e alguém chamar assim o direito de propriedade do nome, eu acho que já era tempo do Pedro Miguel Ramos reclamar também assim o nome Amo-te. E fazer disto a sua grande luta no mundo. Qualquer pessoa que dissesse amo-te, Pedro Miguel Ramos vinha é teu amigo, aparecia. Mas gostaria essa. Sim. E estava sempre nos casamentos, estava sempre pedindo então esta parte em que eles pode dizer amo-te à noiva. E o Pedro, então vamos a isso, vou gravar. Então... Olha, mas dizem que agora os parabéns a você, a versão inglesa, vai entrar no domínio público e agora finalmente toda a gente pode passar essa música. Acho que já não. Já não. Sim, também me disseram que a pessoa que mais tinha ganho de sempre era a pessoa que... Não se pode que, cantar os parabéns a você na televisão americana, não se pode. Não. Não se podia. Agora vai-se agora poder. É. Verdade isso. Verdade. Isso é mesmo verdade. É mesmo verdade. Não se podia porque tinha-se pagar os direitos de autor. Exatamente. É mesmo verdade. É verdade. Acredita. Coisas em que vários talk shows eles faziam... Não podiam. Não sei se sabem, mas há uma dificuldade imensa. Isto é um problema atual. Eu sofro com isto porque eu faço televisão, que é tu não podes passar um vídeo do YouTube na televisão de ânimo leve. Não podes, porque caem-te logo em cima. Finalmente alguém diz isso. Porque há programas. Porquê que agora pensar assim nesta lógica? Mas para mim é chato. Tem que pedir sempre a autorização. É chato para ti, mas pensar assim, porquê que as pessoas que metem vídeos de televisões no YouTube é ilegal e as televisões meterem vídeos do YouTube de outras pessoas é legal. Estás a perceber? As corporações, mano. Eu tenho uma opinião que pode ser totalmente criticada, que é eu acho que a partir do momento em que uma pessoa, que é aquela pessoa, portanto, tu metes o vídeo no YouTube, ela cai no domínio público. Mas é meter em um vídeo que não foste tu. Mas isso há formas de tu garantir, percebes logo se aquele vídeo é daquela pessoa ou não, não é? Mas a partir do momento em que põe no domínio público, no YouTube, é porque quer que aquilo publicamente seja difundido, não é preciso pedir autorização nenhuma. Então, e para a televisão não é para difundir também? Também podia, é, também mas podia é igual. Para a internet. Estamos outra vez no domínio ser público. Da mesma coisa. Já não vejo diferença. Pois, exatamente. É igual. Exatamente. Se calhar tem mais repercussão. Sendo assim, eu concordo. Sendo assim, eu concordo. Pronto, se é igual para os dois, eu concordo. Oh, então acabamos em clima de festa. Bom, isto tudo acontece na internet. É verdade. Um agradecimento especial à Antena 3 por ter gentilmente cedido o estúdio ao Maria João. Ao Mário João Camolas. Isso é minha, isso é outra. Passa a vida, quase o meu nome é Mário João. Isto é Maria João, pois é. E Mário é João Paulo. Camolas. Noções fortes de empreendedorismo. Um abraço também aqui ao Nelson Carvalheiro por ter aqui vindo e ter obrigado ficado a todos. Um tempo mais. Pensei que era 10 minutos, acabou por ficar 50. Enfim, não está aqui a fazer nada no, em Portugal, não é? Tens família? Não tens? Não tens? A tua família veio? É verdade, eu continuo à espera das fotos. Não, ela está lá em Portugal. Eu continuo à espera das fotos nuas de raparigas. Sim, podem enviar. Miúdas descascadas. E um abraço ao Tiago Cunha, que nos pediu para nós mandarmos um abraço no iTunes. É verdade? Okay. Quem é o Tiago? Sei lá, é um tipo que gosta de nós. Um tipo qualquer que nos avalia com 5 estrelas e pediu um abraço. É aquele que disse que o... Desculpa, Pedro Paulo. Ok, está desculpado, meu. Bem, isto acabou. Não esqueçam o passatempo. Podem ganhar este livro extraordinário do Nelson Carvalheiro, Viagens pelas Estantes de Portugal. Nelson Carvalheiro ganhou o melhor site de viagens da Europa, com o seu próprio nome, e já isto em 2014, e já este ano, em 2015, o melhor site de viagens do mundo. Pronto, um agradecimento especial a todos. Até para a semana para mais um Obrigado Internet. Curta a vida!